Nicolau, como é que tá, cara? Beleza? Beleza, e você? Ué, e esse cabelo aí, cara? Passou no vestibular? Não, eu tô com câncer, câncer, câncer, câncer, câncer. Aê, DJ! Libera o câncer aí! Nicolau tinha câncer, Nicolau morreu de câncer! Ô, caralho! Dá pra liberar o câncer aí? Deu seu suspiro final. Eu agora estou rezando.